mas pra te dizer, ainda não tive coragem. Estou curtindo essa paixão, mas um louco coração tá dando uma de covarde. Esquece, eu não tô nem ligando, e o quanto eu te amo não dá pra esconder. O quê? Coração, você está por fora. Se liga e manda embora, eu medo de dizer. Quero ver! Mas pra te dizer, ainda não tive coragem. Tô curtindo essa paixão, mas meu louco coração tá dando uma de covarde. Esquece, eu não tô nem ligando, e o quanto eu te amo não dá pra esconder. Coração, você está por fora. Se liga e manda embora, eu medo de dizer. Vai lá! E eu amo, amo, amo mesmo seu corpo, seu cabelo, seu jeito de ser. Que eu amo, esqueço até do mundo junto de você. Eu amo, amo, amo mesmo, e conto o meu segredo pra você saber. Que eu amo, amo, amo, eu amo você. Vamos lá, juntinho, juntinho. Eu amo, amo, seu corpo, seu cabelo, seu jeito de ser. O quê? Que eu amo, amo mesmo tudo, esqueço até do mundo junto de você. Vai lá! Que eu amo, amo, amo mesmo, e conto o meu segredo pra você saber. Que eu amo, amo, amo, eu amo você. Que eu amo, amo, amo mesmo seu corpo, seu cabelo, seu jeito de ser. Que eu amo, amo mesmo tudo, esqueço até do mundo junto de você. Que eu amo, amo, amo mesmo, e conto o meu segredo pra você saber. Pra vocês, show de bola! E vamos que vamos!